em um barraco não é nada legal. Mas o que fazer quando você não é o tal? Acordei cedo quando a porra do relógio despertou. Saí voado, correndo, comendo pão que o diabo amassou. Cheguei na praga da estação do metrô que o horrores criou. Tava parado, tudo tava fechado. Caí pra parada, logo meu baú passou. E aí, negão? Maneiro. O cobrador era meu chegado. Fizemos dois ganhos juntos, quase fomos grampeados. Saímos vazados, pedi parada pro corno do motorista. O otário não parou, desci em frente ao marista. Conhece Asa Norte? Área boa pra fazer os ganhos. Fiz muitas carteiras, arrochei muitos estranhos. Seguinte, véi, quando o morador liga pros homens, dois tempos, o camburão já chega na área e já não dá mais tempo. Já vi muitos checados e dali direto pro caixa. Algumas vezes vai até um inocente. Estatuto do menor e do adolescente. Uma lei do cacete pra gente que é bandidão. Os babacas dos direitos humanos já livraram a minha cara e fuderam com um tal de cidadão. É o que sua mente pensa. Brasil varonil, pode crer. Com 17 anos não tô ligando pra porra nenhuma. Se você quiser saber, véi, comigo poucos entram numa. Tenho vários homicídios, nenhum assinado. Mas se tiver que assinar aquele 121, só vou ficar um ano enjaulado. Maneiro, lei é lei, mano, tem que respeitar. Algumas vezes dá vontade até de sequestrar, mas ficar naquele papo de negociar, cara, tenho certeza que eu não vou aguentar. Pico bala no fila da puta, sabe como é? Rico vai mesmo pro inferno, isso tá até na Bíblia. Aí, véi, vê se me escuta. Tô ligado, tô chapado, hoje eu bebi pra caralho. Se jogo apostado, roubo do dominó, trapaceio no baralho. Hoje eu já fumei um baseado, tô todo detonado. Roubei uma jaqueta, um par de tênis com uma camiseta. A minha mãe costumava guardar dinheiro dentro da gaveta. Ficou esperta, tá ligada que eu não dou estia. Adoro quando tem alguma casa vazia. Faço dia, que alegria, ré, já virou mania. O crime compensa, véi, ré. Essa é minha sentença. Vem o que me compensa. É o que sua mente pensa. Vem o que me compensa. É o que sua mente pensa. Vem o que me compensa. É o que sua mente pensa. Vem o que me compensa. É o que sua mente pensa. Papo 10, papo sério. Minha vida nunca teve mistério. Sempre assumi o que fiz e o que faço. Claro que dos homens eu sempre me disfarço, mas isso é outra história. Pra muitas coisas eu não tenho memória. Procuro não me lembrar de quantos derrubei. Nas rodas nem comento dos caras que ganhei. Das corridas dos homens, das vezes que me safei. Tudo que a minha maldita mente pensa, véi, o crime compensa. É o que sua mente pensa. É o que sua mente pensa. É o que sua mente pensa. É o que sua mente pensa. Aí, véi, tô dando uma ideia de um moleque que vive na criminalidade como muitos outros. A papuda, o Kaji, tá cheio de camarada que acha que o crime compensa. Faça sua escolha, siga o seu caminho. Pra mim que sou Marcão e pro meu chegado Rafa, o crime não compensa.